ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Bem-vindos, meus amigos do Music Ground. Eu sou o Fabio e estou apresentando mais um podcast. Bem, eu estou regravando a abertura desse podcast devido a um pequeno problema que deu na hora de gravar, uma porcaria de Audacity que apagou os últimos blocos. Então eu estou regravando para que vocês possam ouvir. Nesse primeiro bloco nós vamos rolar Ficam Tristes, que é um projeto do Frank Lopes, ex-Malta Cristina, sim, cara brasileiro, com Banner Hermes, Mansus, Embrioma, que é uma banda brasileira de Death Metal Melódico, Kim Penai e Chronicle Diamond Skies, que é um projeto do Winter Sword. Essa música participou do álbum que foi esse ano, e escuta que está muito legal. I cannot stand it anymore, and out of love you fall into oblivion, that I walk away from pain, that I turn around from another day, and out of love. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Calma, que ainda tem mais. My name's Alicia Rhodes. I'm from England. And you're a goddess. Well, I don't know about that. I'm just a sexaholic. Tenham gostado desse primeiro bloco, vocês acabaram de ouvir O Quão Tristes com Venerables Mansuas, ou melhor dizendo, Venerables Mansuas, porque é em latim, Embryoma com Penline e Cronian com Diamond Sky. Esse segundo bloco tem uma cara de bloco clássico, mas na verdade ele é um bloco um tanto quanto diferente do que eu costumo colocar nos meus podcasts, até porque vai lidar com estilos que eu nunca coloquei aqui antes. Então vocês vão ver neste segundo bloco Cinderella Search com Don't You Feel Any Better, David Bowie com China Girl e Billy Idol com Rebel Yell. A partir do terceiro bloco, nós teremos um programa que eu e o Valtinho 69 gravamos e que espero que vocês gostem. Ele está muito interessante, tem alguns dados muito importantes de como que eu concebo e monto os podcasts, até porque parte do que eu falei eu já me esqueci. E claro que não é um programa especial, ele não volta se e não tem sentido ser especial, mas ele vai explicar como que eu fiz os podcasts até então. Então, com vocês, Cinderella Search, David Bowie e Billy Idol. Music Ground Podcast. We'll be right back. and pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried low, low, low. With a rebel yell, she cried low, low, low. Wow. In the midnight hour, babe, long, long, long. With a rebel yell, long, long, long. Long, long, long. She don't like slavery, she won't sit and beg. When we're tired and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? Volta com o Music Ground Podcast. Acabamos de rolar Cinderella Search com Don't You Feel Any Better. David Bowie, China Girl e Bill Wilder, Billy Idol, Rebel Yell. Agora vamos comentar como que foi a entrada triunfal, majestosa de Sr. Valtinhos 69. Valtinhos, conte pra nós a sua história de vida. Desde a época que você era cheirador de cola e hoje que você se tornou um grande punheteiro. Minha vida cheirador de cola é mentira. Não vou falar. É, na verdade eu não quero revelar o segredo de suposições de limão. É verdade. Pô, falei. Caramba, eu falei pra você guardar segredo nessa merda. Ah, nunca mais te conto nada. Ah, lindo da história do dia que você tentou chamar a abóbora no lugar do seu escritório. Nossa, foi demais. Foi você? Hã? O Caetson ajudou, cara. Foi horrível. Realmente. Pensei que você usava manteiga. Hã? Pensei que você usava manteiga. Manteiga foi que só o amigo que usou manteiga, né? Pra colocar uma cenoura, né? Ah, tá vendo? É. Um dia eu preciso contar isso com mais detalhes. Agora, falando sério, vou contar a história de como que o Valtinhos passou a ser um personagem integrante e passivo desse programa. Nossa, passivo, nossa, até isso, sim. Pelo amor. Sim, você tá com medo de mim mesmo agora. Sim, deveria. É? E deveria. Eu tenho medo de mim? Poxa. Então assim, aconteceu um dia de gravação de podcast, eu tava no meio de começar o primeiro bloco. No começo do primeiro bloco do podcast, e eis que me surge Valtinhos 69 tocando a campainha aqui de casa. Tocando a campainha. Com aquela vinheta de domingo. É, com aquela vinheta de domingo. Que era na época que eu era mais vagabundo. Uh-huh. Hoje eu sou um pouco menos. Sim, posso dizer o que? Então assim. Aí eu falei, Valtinhos, quer participar? E não, eu falei, Valtinho, como é que é o podcast? Eu expliquei pra ele em 2 minutos o que era o podcast. Verdade. Em 2 minutos eu expliquei pro Valtinho o que era o podcast. Falei, vamos participar? Aí ele topou. Só que a gente começou a fazer o programa e a gente percebeu que não adiantava a gente querer fazer um programa sério. Aham. Verdade. Não dá, a gente sempre relembra uma historinha. Poxa, sempre uma zoeira, sempre falando bosta, mano. Não dá. Não, falando. Aliás, Valtinhos, conte uma história pra gente. Qual? Qualquer uma que você tem, das coisas que você tem aprontado esses tempos. Nossa. Qual? Aqui eu fui. Eu fui pra Netflix lá e quase me entrei pra ficar gerando no maluco lá. Essa você não me contou. Vixe, mano, você é louco. Quase apanhei lá, fiquei louco lá. Quase apanhei. Ou que tinha um cara dançando break lá na pista. Aldo dançando break, daí você tem que contar com mais detalhes. Você falou que tinha. Uh-huh. E nunca me contou. Deixa eu só situar o pessoal que está ouvindo. Aerofly é uma casa noturna que rola missa gótica. Casa de gótico. Casa de gótico. Não, de Dark Pulse. De Dark Pulse. Dark Pulse. Então, Valtinhos, depois que fechou o ponte favorito dele, que foi o Blackout, migrou para o Aerofly. Sim. Agora conta. Você deve uma visita lá, seu puto. É, já me chamaram já faz um bom tempo. E eu preciso agora arrumar tempo pra ir. Antes eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro e não tenho tempo. Mãe, que vida, viu? Pois é. Aí, Valtinho, escute essa história do break. Você falou que teve, mas nunca comprei detalhes. Ah, tava lá, meu chapadão, bêbado, lá na pista, né? Pinguço! Obrigado. Aí, tava lá de boa, lá, pensando lá na pista, tudo. Aí vai, chega, começa o cara a deitar e começa a fazer uns passes de break lá no chão lá. Começa a rodar no chão, tudo, aí bate todo mundo lá, todo mundo da pista se afastando assim, olhei pra cara do banco e falei, que inútil, nossa, cara. Eu comecei a rachar da cara dele. Aí eu fui lá trocar ideia com ele, que eu tinha arrumado um treino dele. Entendeu? O cara chegava e falava assim. Não. Repita novamente esse dialeto peculiar do salino de break. Ah, que ele praticamente deitou no chão e começou a dançar. Não, repita a fala do salino de break. Que é um dialeto próprio, não é língua portuguesa isso. Não, é língua bebum mesmo. É língua que só os caras chapados conseguem entender. É verdade. E você não está chapado o suficiente para poder entender. Puxa, quase cheguei lá, filho. Se eu chegasse lá, acho que era coma. Como alcoólico. Aí você foi trocar uma ideia com o salino de break? É, porque tinha arrumado treta lá, não sei o que aconteceu, né? Arrumado briga, né? Não sei o que aconteceu. Tem gente que é, tipo, hora acaba esquecendo isso, não é de São Paulo. Aí vai eu conversando com o cara e tipo, falando no meu ouvido, beijando minha mão, sai daqui, mano, que você falou. Ah, quer dizer que na verdade eu tô saindo gama em você? Hã? Quer dizer que eu tô saindo gama em você, então? Você é louco, mano, bicho. Ai, fruta! Nossa, para com isso. Mas você avisou pra ele que você só dá? Hã? Mas você avisou pro cara que você só dá? Não, só falei que como. Nem tão atrito, né? Falando. Como eu falou, pegou cada um todo do seu lado. Mas de resto, não, vai falando sério mesmo. Aí pegou o cara tava muito bêbado, assim, falando, começava. Aí depois nós foi ver o que aconteceu com a briga lá e pegou, acabou acontecendo nada lá. Aí continua dançando break na pista, e eu rachando a cara. Tocando que música falando isso? Vixe, Maria, tô mais tosco que eu tenho que dizer. Qual? Tocando o que? Soft Cell? Sim. Medão, dançando break ouvindo Soft Cell. pior é quando tocou o Join the Chant do Beat Zereb. O cara lá assim, ó. Nossa, eu pijei de rir aquela hora. Nossa. E eu acabei de fazer os passos pro Marlin inteiro. Meu, aquilo foi. Tipo, eu não tenho comentários nenhum acerca disso. E foi daí pra pior. Ah, tem pior? Ele começou a fazer uns moinhos na pista. Moinho é tipo assim, o cara deita e começa a rodar. Eu sei. É, isso daí eu tô ligado. Nossa, o cara fez isso, meu. Vixe, foi uma sessão freak. É, depois fala que trash nos 80 não existe, né? Vixe, Maria. Por isso que eu perguntei tal coisa daí. Bom, agora que nós já vimos essa história do Sandy Break, aproveitando, vamos inaugurar então a nova sessão do podcast, que é a sessão Chutando Balde. Sim. Na qual nós vamos praticar chutar coisa de balde de distância. Ah, é? É, né? Hoje não vai ter tanto. Abaixo de coturno? Eu acho que sim, acho que não sei se o balde vai mais longe de coturno ou se vai de inteiro. Acho que é de coturno, né? Que é mais durinho, né? Então vamos tocar duas coisas que dá pra ver. Vamos tocar então. Estampita. Toca o carcajú. Não. Entendeu? Vou tocar Estampita com Santa Maria Estrela do Dia, que é uma canção do Cancioneiro de Santa Maria, e tocar Enigma com Hell's Heaven do novo CD. Tocar música tradicional e New Age. Com vocês, Estampita e Enigma. I was stuck in truck. I was stuck in truck.

acabaram de ouvir Estampita com Santa Maricila do Dia e Enigma com Hell's Heaven. Bom, a gente iria comentar agora sobre a entrada de Valtinhos 69 no programa. Sim. Aconteceu o seguinte: a história épica e fenomenal de Valtinhos. Metal melódico, né? A lá. Sei que não é coisa de. A lá. Épica, essas coisas de metal melódico. Então, assim, como que aconteceu a vinda de Valtinhos 69 para o programa? Eu estava gravando um podcast, tinha gravado o primeiro bloco. E eis que ele me toca a campainha, no mínimo. Verdade. Aí eu falei: Valtinhos, gostaria de participar do podcast? Eu tava sozinho em casa. Aí eu expliquei pra ele em 2 minutos o que era o podcast. Verdade. E ele resolveu participar e tá com a gente até agora. É, verdade. Virei um membro efetivo do podcast. Sim, membro passivo do podcast. Não, ativo. É, você é aquele que dá primeiro, né? Não, ativo. Ele só come. Assim pelo menos você quer acreditar, né? É? Não, eu só sei. Bem, então nós vamos já começar o próximo bloco. E nós vamos comentar no próximo. É pipoca. É, isso é pra depois. A gente vai comentar então no próximo bloco quais são os equipamentos e programas que eu utilizo pra fazer a gravação. Então, Valtinhos, fala. Anuncie as músicas. Vai lá pegar a pipoca pra nós, né? Fala a música, vai. Vai, vamos com Van Nuys, Our Survive, não sei, meio estranha essa música, Necrophagist e Mantis, com participação em This Moment, fazendo um cover muito bom de Lacuna Coil. Na verdade não é tão bom assim, faz parte de um CD especial da Century Media com bandas de lá fazendo covers de bandas da Century Media. Mas pra falar a verdade, com um cover de marcha que é dessa música. Mas qual a bosta? Depois eu vou mostrar pro Valtinhos o disco e ele no próximo bloco comenta se ele gostou ou não. Então vamos ter Venais, Necrophagist e Mantis com participação do In This Moment. Venize com I Will Survive, Necrophagist, Mutilate the Stillborn, e Mantis com participação do In This Moment com a música Heaven's Alive, que é um cover de Lacuna Coil. Eu passei pro Valtinho um pouco das músicas daquele tributo da Venturi Media. Dê sua opinião. Medo. Ficou ruim, ficou? Fiquei com medo. Gostou daquele cover power metal de música? Nossa. O cara cortando o pau fora pra berrar uma mada. É medo depois dessa. Vamos agora comentar um pouco sobre os meus equipamentos. Pra gravar o podcast, primeiro que eu tive que aprender a mexer no Audacity. Que eu não sabia mexer, eu fiz muita cagada. Primeiro podcast acho que eu levei um dia pra fazer. Faz propaganda do Audacity mesmo. Com o programa ficando lento ainda. Entendeu? É, porque eu tava colocando como se cada um fosse uma linha. Aí que eu descobri que dava pra pegar, editar e copiar e colar no Audacity. Nesse meio termo, eu aprendi a mexer uma porrada em outros programas. Eu aprendi a mexer no Sony Sound Fork, a gente tava até brincando um pouquinho, agora há pouco, a gente gravava podcast. Fazer as voices de Dead Baby. E ficou engraçado, não ficou? Depois você ao longo do programa, vocês vão reparar que as vozes ficam ligeiramente diferentes, né? na nova abertura. E vai ter umas novas vinhetas. Ah, sim. Vão ter que ter as novas vinhetas, sim. Mas isso vocês vão perceber logo no final do programa. Além disso, eu vou comprar velho pra caramba um microfone, que não tem nem base pra eu segurar. É, ele tá com a mão no microfone agora. O legal desse microfone é que esse microfone, por pior que ele seja, a gravação fica legal. É verdade. Fica bem limpa. A pessoa pensa que isso aqui é feito profissionalmente, É sim. Profissionalmente é um caralho. É sim. É profissionalmente amador. É, bem amador mesmo. É bem noob. Bem noob, mas fica divertido, pelo menos a gente dá muito de risada. O importante é rachar o bico, rapaz. E agora vamos colocar um momento mais dark do programa? Mais darku? Darku. Aliás, Valtinhos 69, apresente seu novo personagem. Não, é o Darko. É o Darko. É o Darko lá de verde. É, se preparem para quando... Se por algum acaso vocês frequentam comunidades góticas, eu quero ver um sujeito escrito. É o Darko. Não fala que sou eu. Não, claro. A marca do Darko. Como é que é a marca dele? É um E, né? É um D, né, meu? Darko. É um ED. ED. Darko. Então agora, aproveitando o momento mais dark do programa, eu vou rolar pra vocês, neste quinto bloco, Ópera Mood Steel. Já que nós rolamos do Pan Triste no começo do programa, então eu já coloco Ópera Mood Steel com o clássico Catecalo. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo, primeiro disco. E uma banda de Gothic Rock Post-Punk que eu achei muito bacana. Eu achei esse disco de um cara que ele mesmo remasterizou a demo dessa banda. One Man Band agora? Não é. É que o cara pega e remasteriza. Ficou muito legal e eu tô colocando muito remasterizado. Uh-huh. O nome da banda é Sex Should Be Female. O nome é da hora, hein? Oh, com certeza. Com Luddy Black and White. Uhul! Par le vitraux la cathédrale. Il est temps de séparer les arcs et les travées. L'humeur vertébrale démolie la cathédrale. La cathédrale. La cathédrale. Cathédrale. Cathédrale. Bloody, bloody, black and white. reason I don't know, I start to cry. For some reason I don't know, I start to cry. Please save this fucking life. Please save this fucking life, my fucking life, this fucking life. Encerramos esse bloco tocando. Sex Should Be Female com Bloody Black and White. Bom nome. E antes disso tocamos Opera Multistil com Cathedrale. Gostou assim da pronúncia do francês Cathedrale? Uhum. Esse daria pra um bom francês. Não. Você não daria pro meu francês, não. Assim como você também não dá pra um bom ator. Não, mas como você. Não, isso você sabe que não. Ele vai continuar pra mim. Certo. Agora, eu gostaria muito. Uma das partes que eu sempre gosto desse programa é quando eu resolvo exibir os clássicos. E desse programa eu vou deixar os clássicos para o final. Porque o que é bom em qualquer época. Com certeza. E Valtinhos 69. Fala. Quando a gente fala de clássicos, a gente sempre lembra do Bailinho da Saudade. Uhum. Você não acha que essa sessão, essa parte do programa devia mudar pra Bailinho da Saudade? Momento nostalgia. Momento nostalgia, claro. Não, como é que é? Momento Baile da Saudade. Baile da Saudade. Momento Baile da Nostalgia. Enfim. Momento, anos que se foram. Anos que se foram, boa. Anos que se foram, o seu já se foi faz muito tempo, né? Faz tempão já, filho. Certo. Continuando. Vamos então voltar aqui e vamos rolar três músicas que eu considero assim, particularmente interessantíssimas como clássicos. E nem são tão conhecidas assim. Cadê na versão? São sim, ó. Primeiro vou rolar o grande Azul Limão com Satã Clama Metal. O mais legal dessa música é o seguinte: quando eu montei a comunidade do Azul Limão, a única comunidade na internet do Orkut, eu pensei, vai ter máximo meia dúzia de gato pingado. Verdade. Eu sempre comento isso. Isso é verdade. E quando eu vi o nome Azul Limão na lista de compartilhamento de um amigo meu, eu falei, caralho, que é isso? Ele falou, ouve que é muito foda. E depois que escutar Satã Clamar Metal. Nossa, velho, não tem nem o que comentar, velho. Não tem, é clássico instantâneo. E Vingança, então? Vingança. É que eu optei por não colocar Vingança, porque eu acho que essa música é mais representativa. O Satã Clama Metal. Praticamente, como já dizia Raul Seixas, o diabo é o pai do rock. Sim, e Satã é o pai do metal. Porque isso que Satã tá clamando metal. Com certeza. E, por curiosidade, eu também conheço o Vinícius, né, que é o ex-baixista. Que, inclusive, a comunidade cresceu depois que ele entrou na comunidade. Sério? Sério. Caramba. Sério. Ele e o pessoal, tem o pessoal da banda Vingança, que faz cover de Azul Limão. O cara é da banda e faz cover da banda dele? Não é ele que faz parte do Vingança. Ah, não. tô falando merda. O baterista do Vingança participa do show do Azul Limão, quando eles vê, quando o Rodrigo tá aqui no Brasil. Ah, é? É, porque depois que ele virou cantor de ópera na Espanha, ele vem uma vez por ano pra cá. Nossa. E segundo o que disse na Road Crew certa vez, a banda voltou a fazer show por causa da força da comunidade. Nossa. Bateu até um orgulho depois dessa. Não, Paulo, depois dessa... Voltinha, um show. Vai. Sei que você é muito, tá muito emotivo, mas da próxima vez eu cutuco com mais calma. Não, eu não consigo com calma, me dá Jesus. Mais agressividade na próxima. Então, na segunda. Outra música. É um clássico duplo. Vou rolar The Cult fazendo cover de Steppenwolf. Com Born to Be Wild. Que calor. E por último, uma música de um tributo feito pelo Collide, que é Obsession, do Siouxsie and the Banshees. Eu, pessoalmente, gostei desse cover. Eu não costumo gostar muito dos covers de Siouxsie and the Banshees. Você não gostou que o Darktronic fez, não? Ah, eu achei engraçado, mas não é bom. É engraçado. É engraçado. Muito louco aquele cover, eu racho o bico, velho. Mas esse cover do Collide eu gostei, porque, em geral, as bandas que fazem covers de Siouxsie and the Banshees, as bandas têm uma sonoridade meio parecida, com o próprio Incubus Succubus, que também fez cover. Sim. Então eu preferi pegar uma música que eu achei que ficou um ritmo muito diferente e que também é um clássico por si só. Siouxsie and the Banshees é clássico por si só. Verdade. Então vamos rolar Azul Limão, The Cult e Collide. Clássicos Music Ground. We'll be right back. calma que ainda tem mais. Cause of your obsession. minutinhos. Tenha modos. Desculpa. Justo quando estamos encerrando o programa, você já vem com uma dessa? Pô, já tava na hora de pegar cerveja, né, mano? Seu viado. Não, por favor. Tanga frouxa. Não, não xinga. Tá bom, não homem. Xinga. Ah, isso apelou, mano. Caramba, isso apelou. Tchau. Então acabamos de enrolar Azul Limão com Satã Clã Metal. Também enrolamos The Cult com Born to Be Wild. E Collide com Obsession. Este programa, ele foi feito exatamente para comentar como que se deu a produção dos podcasts e também mostrar alguns sons novos, alguns sons conhecidos, algumas coisas novas para vocês, que sempre foi o meu objetivo ao criar o podcast. Eu gosto muito dos outros, eu não vou dizer que não, que os podcasts são ruins, não. O pessoal tem me surpreendido muito na produção dos podcasts, saído até melhores do que os meus podcasts. Talvez por equipamento melhor, talvez por programas melhores, enfim. Não vem ao caso isso. O importante é que vocês tenham gostado desse programa, tenham acompanhado até o final. Valtinhos, suas últimas considerações sobre o programa. É bom participar com vocês, tudo, e feliz 15 programas. Feliz 15 programas, feliz baile de debutantes. Feliz debutante. Feliz debutante. Vou dançar com a noiva depois. É, claro, todos vão dançar com a noiva. É, verdade. Todos. Todos vão dançar porque esse é o programa que vai debutar e também, quem sabe, inaugurar uma nova fase dos podcasts do Music Ground. Verdade. Aliás, a nova fase já começou, teoricamente. Eu apenas estou consolidando. Tem algumas surpresas que eu vou planejar, que eu estou planejando para os próximos podcasts, que espero que deem certo. Espero. Era pra, se vocês terem uma ideia, era pra contar com esse programa com uma parceria que eu tinha feito com o pessoal da gente fazer algumas entrevistas por fora, e tava marcada até uma entrevista com o Plastic Noir. Ia ter mesmo, mas devido a certos contratempos que eu prefiro não comentar, acabou não rolando a entrevista, mas aguardem por surpresas. Então, encerramos este programa. Eu sou o Fallen Archangel. Valtinhos 69. E vocês acabaram de ouvir mais um Music Ground Podcast. Acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.